com a mentira da sociedade, hipocrisia e a ironia. Escrevo poesia pra aguentar o atrito. Dispenso o doce veneno, fico com o amargor do antídoto. Paz que apazigo o conflito, calo os ruídos, concentro e a batida faz sentido. Te digo, a segurança é um jogo de azar. Confiança em si próprio, ninguém melhor pra confiar. Ouço que a música nos deixou uma missão, a chave pra chegar em si em outra dimensão. As luzes da cidade confundem a visão. Vamos ser felizes longe dessa ficção, do culto que cultua o ciclo, indústria e espigão. Fumaça, correria, superpopulação, adolescência, obesidade, vício. Se isso é desenvolvimento, vou flutuar no precipício e navegando no abismo, reflito. Força que evolui. Se o assunto for progresso, não regresso. Mas se for voltar ao passado, lembre-se quem já teve no cargo também foi enxutado. O som bateu pesado do interior a Pirituba. Tacal de RJ só confirma nossa luta. Internet, clique, hit, o som, o veículo. Legítimo, confundo, falso como cofre antigo. Erros são normais, nem sempre estou certo. Se erro, eu conserto, prazer tio, ao inverso. Se algo de bom você quer conquistar, pense que o equilíbrio positivo da mente tem que se alcançar. Pare e pense, hoje o rap se renova. O lado negro da força estoura e não é moda. Conexão no cat te apavora nesse beat. Junto com o inverso, ainda tá o Danny Kitty City.